aqui houver, há sempre nome para mulher. E há de sempre haver, para esquecer, falso amor e uma vontade de morrer. Se é como for, aí vencer grande amor que há de ser coração como predão pra que sarão. Sempre nome para mulher. Ah, não. E há de sempre haver, para esquecer, falso amor e vontade de morrer. Se é como aí vencer grande amor. ser un corazón como un predao para quien será. ¡Yau! ¡Casi, casi! vagis de morir. Si ella como fue, allí vence un grande amor que ha de dizer un corazón como un predao. Sempre para esquecer. Uf, me lío, pero un momento. Un poco rápido. Rápido, ¿eh? Si ella como fue y allí vence un grande amor y a dirige un corazón como un predao para que sempre nome pra outra mulher e há de sempre haver para esquecer e um falso amor e uma vontade de morrer e aí aqui mofo e aí vencer de amor que há de dizer um coração como predao pra que as horas e aí aqui eu vejo há sempre nome e há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer. Se ela como foi, e de vencer um grande amor que há de dizer. Corazón como un predao. Gigi Moré. Si ella como fue allí vencer un grande amor que a dizer un corazón como un pedal para que sonó. Como un predal para Thank you. Thank you. C'est você que vota, você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu usore por você, você trimbe por mim. Ui, que raro. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria. Ui. Que esqueça seu orgulho que nos mata. E você, por favor, veja correndo, que estarei para tirar carinho e muito amor. Mais ou menos. Se eu você votar, você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu usar por você, você tembre por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria. E esquece o orgulho que nos mata. E você, por favor, veja correndo, que estarei para tirar carinho e muito amor. Es que se le parece mucho a la otra y... ¡Madre mía! Esto lo puedo cantar mejor, ¿eh? Es que tengo la voz de tanto fumar esta semana. Vale, sigo. Ese bajo, ven a que esté más. Se usó de propuse que va corriendo amor. ¡Y mierda! Nem todo está perdido en nuestra vida. Se usó de propuse, você tembre por mí. ¿Por qué sufrir así? ¡Mierda! ¿Por qué llorar así? Me voy. Si quiero devolver toda alegría. Y es que hace orgullo que nos mata. Y voce, por favor, veja correndo, que estarei para tirar cariño y mutuo amor. Se voce, por favor, você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu sempre ver você, você sempre ver por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria. Que hace orgullo que nos mata. Y voce, por favor, veja correndo, que estarei para tirar cariño y mutuo amor. votar. Você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu chore por você, você também por mim. Me perdi. Espera. Vale. Se eu chore por você, você te manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu chore por você, você também por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quero devolver toda alegria. Esqueça seu orgulho que nos mata. E volte, por favor, venha correndo, que estarei para tirar carinho e muito amor. Zeus, eu sei que voltar, você que manda amor. Nem tudo está perdido nossa vida. Se eu chore por você, você também por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria. Esqueça seu orgulho que nos mata. E volte, por favor, veja correndo, que estarei para tirar carinho e muito amor. Uf. Seu, você quer voltar, você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Seu, sou por você, você também é por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria. Esqueça seu orgulho que nos mata. E volte, por favor, venha correndo, que estarei para tirar carinho e muito amor.

que vos tá, vos é que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Zeus ore por você, você também por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria, esquece o orgulho que nos mata. E você, por favor, venha correndo, que estarei para te dar carinho e muito amor. Eu vou ter que voltar, você que manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Zeus ore por você, você também por mim. Por que sofrer assim? Por que chorar assim? Se quer devolver toda alegria, esquece o orgulho que nos mata. E você, por favor, venha correndo, que estarei para te dar carinho e muito amor.